sentimento mais profundo, mais bonito desse mundo é o amor. O amor nos faz acreditar, nos dá força pra lutar, faz da gente um vencedor. Onde existe amor, não há guerra, não há dor, não há dor. Só o amor é capaz de unir os corações. Só o amor pode tudo. Só o amor faz a gente ser feliz. Só o amor nos faz olhar pra frente.